Posso falar? Manda ver. Então, então, Não tem jeito, então, cara. deixa eu pensar como é que eu vou introduzir isso aqui, mas that's what she said. Ah, garoto! Não, não, não. That's what he said. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. Cheguei, estou no paraíso. Sou Rafael Salimena, estou aqui com Rafael Saldanha e Diogo Brito, e esse é o Mimimi do Mimimi. Pessoal, vocês devem ter visto na semana passada, ou então na anterior, que tá rolando um projeto de colonização pra Marte. Vocês viram isso aí? Vimos, vimos. Chegou cedo no assunto, hein? Não, pois é. Qual foi a reação de vocês quando vocês leram isso? Eu lembrei daquele meme que tem, They'll never take my virginity. Pelo contrário, né? Agora vai levar a virgindade. Vai levar a virgindade, vai levar a virgindade pra Marte. Não, e me manter ela lá até o fim dos seus dias, né, cara? A minha reação, na verdade, foram duas. A primeira foi que eu cocei levemente o saco, suspirei fundo, porque foi uma coçada boa, e deixei pra lá. Falei assim, porra, famoso chega de internet por hoje, né, assim. Vocêzinho que não vai pra frente, coisa boba. Aí depois eu sentei, cara, e falei, puta que pariu, cara, é o que falta na minha vida, cara. Morrer indo pra Marte, não é? Seria o máximo, cara. No mínimo 90% das pessoas aqui estão num destino pior aqui na Terra. Sim, eu acho que seria legal, porque morrer todo mundo não vai mesmo. bota um zurrado aí, mas podia ser pior, você pode morrer indo pra Caxias, porra. Por que eu vou estar zurrado? Porque vai que tem alguém de Caxias aí que não gosta. É, respeito todo mundo, né? Foda-se, agora você vai ser persona não grata lá. Mano. Mas então, a primeira vez que eu li, eu já achei que fosse G17, sacou? Piauí Herald, essas coisas. Porque já tinham compartilhado zoando muito da notícia, sabe? Então eu já fui ler achando que era piada e tal. Mas aí, lógico, como tudo na internet hoje em dia, o que me chamou a atenção foram os comentários. Um bando de fã de Star Wars zoando quem tava se propondo a fazer a parada lá, sacou? Mas assim, peraí, ambos estão errados, né? Não vamos tomar partes, não, né? Velho, eu não sei porque. Para pra pensar comigo aqui. Pô, se já tem como chegar a Marte, não teria um motivo para não começar a colonização lá, né? O robôzinho tá lá, tá mandando foto, tá tudo tranquilo e tal. Então, pô, eu imagino que se alguém for colonizar algum planeta, cara, essa missão vai ser sempre ridicularizada, ainda mais sendo o primeiro deles. Lógico que vai ser um negócio extremamente controverso. A quantidade de gente que se candidatou, cara, deve ter gente boa ali no meio também. Não é possível que é só, tipo, legião estrangeira parada, assim. A gente vai mandar só o lixo primeiro. Mas se até no Prometheus que tinha 8 pessoas, desses 8, 9 eram retardados, cara, então por que você acha que na Terra, que não é ficção, os caras vão ser mais inteligentes? O meu ponto é esse, cara. As missões nesse tipo vão ser assim, sabe? Eu até comentei isso com o Salimena outro dia. E a questão é o seguinte, cara. Vocês estão conversando fora do cast? É isso mesmo que eu tô entendendo? Desculpa, que é cara. Porra, eu passei 2 dias no Rio de Janeiro. Por que não estamos chamando pra essas conversas? Eu não ia ficar mudo do lado do Saldanha o tempo todo. Mas a gente tava conversando, falando sobre o seguinte. O segredo pra dar certo não é mandar cientista. Não é mandar gente inteligente. O segredo é a receita da colonização da América. Quem que você mandou pra América? Soldado, bandido e puta. Assim que você coloniza um lugar. É, deu certinho, como você pode observar. Aqui. A colonização ideal é que não deviam receber a visita de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Que isso, gente? Aquela música do Paralamas. Pô, é nisso que a gente chegou, não, cara. Pois então, cara, eu acho que o canal que tá sendo errado. Se a NASA anuncia uma parada com os mesmos requisitos, assim, né? Com as mesmas condições, aí será que ia ter... Mas não foi a NASA que anunciou, não? Não, isso é uma empresa particular, cara, que vai fazer por conta própria. Na verdade, não vai fazer, né? Assim, velho, sério, eu não duvido cara, de nada. O Diogo fica pedindo pra eu não usar o meu clichê, o meu bordão já nesse programa. Mais bolso de otário. Só se eu usar o seu, eu vou usar o meu também, cara. Maneiro, maneiro. Caralho, depois nem quer falar mal da Zorra Total da Pra Ser Nossa. Cara, eu tive que assistir Pra Ser Nossa na Casa Saldanha, cara. Pior que eu ri, sim. Esse é o mimimi do mimimi. O tema muda do espaço para o espaço da comédia no SBT. Imagina um cara imitando Frota, cara. Eu não resisto. Ele tava chupando tudo de traveco? Esse é aquele negócio dele? Não, ele só ficava assim. Tá tranquilo, beleza? Tudo certo? Tá ok, então. Vamos ver. Que engraçado, hein, cara? de você e eu. Agora vem cá, eu não li direito a reportagem. Colonizar, até onde eu entendo, é quando você move um povo, uma grande quantia de pessoas, né, de uma população, para um lugar que talvez seja habitável, talvez não, mas que por enquanto está inabitável. Ou seja, tem que ser aí no mínimo, para você ter uma sociedade, no mínimo, assim, tô falando no mínimo, 5 mil pessoas, não é? Como assim? Se você quer migrar para um lugar que não existe vida, não que não exista vida, esquece que eu falar, que Marte... Mas você tá presumindo que não tem vida em Marte, isso aí é a primeira coisa. Não, tô querendo dizer assim, vamos supor... A gente só viu a casca só, né? Vamos lá, vamos simplificar. Vamos supor que a gente descobre mais um continente, o sexto continente, por favor. São 5 continentes, diz que eu acertei. São 5 mesmo, então tá. Aí você descobre o sexto. E aí o sexto continente, obviamente, vai ser nomeado Diogo Brito, né? E aí o pessoal resolve migrar pro Diogo Brito e lá começar uma população. Migrar pro cu do Diogo Brito. Se você vai criar uma civilização, entre aspas, do nada, você espera que no mínimo você tenha 5 mil pessoas. Assim, tô chutando muito pra baixo, certo ou errado? Ah não, eu achei que você tinha um número, sei lá, fosse uma fórmula matemática, assim, 5 mil pessoas, se tiver 499, dá errado. não, Humberto, o que eu tô querendo dizer é assim, em forma geral. Ou seja, quantas pessoas que eles vão mandar pra Marte? São 5 mil? Ou mil? Bem menos por causa justamente da restrição orçamentária, né? Uma empresa de fundo de quintal, já que pelo visto é essa daqui, né? O projeto se chama Mars One, esqueci de falar, né? Liderado por um cientista holandês chamado Bas Lansdorp. Holandês, tá. Agora as peças, enfim, começam a se encaixar. Pois é. Pega da perspectiva hollywoodiana. Colonizar não é o que se faz nos filmes de sci-fi de Hollywood, que você tem, né, 7 pessoas e tem o 8º passageiro. Não é isso, cara. Colonizar é começar uma civilização nova. Então, assim, já começou com a ideia errada, a parada. Primeiro que não vai dar em porra nenhuma, você tem que ligar a suspensão da descrença pra acreditar que essa porra vai pra frente. Não, primeiro que não vai dar uma mulher nessa porra, né? Amor, cara, que é isso, meu? O que mais tem no mundo, cara, é mulher tarja preta, cara. Mulher que vai querer ir pra Marte, gente, é mole de achar. Uma das candidatas com mais chances de ser aprovada no projeto é uma brasileira do Rio de Janeiro de 21 anos. Opa, perfil no Orkut, vamos lá? Orkut? Que é isso? Ah, achei aqui a menina. Mas você tá falando aqui que ela é do interior de São Paulo. Ribeirão Preto! Opa! É mesmo? Tá zoando, seu cu. Agora cara, caiu. Pior que é! Agora caiu. Não, é sério? Não tá zoando? Não, é de Ribeirão? Vou te mandar o link agora. Diz que é maneira, cara. Caralho, institua aqui agora. Se ela for, nota 4 pra cima. Minha meta de vida é pegar essa mulher até o fim do mês que vem. Ah, não, isso aqui é um cara. O Saldanha é muito imbecil, cara. Não, é porque a cara foto, de boné, barbudo, com uma cara de tudo, cara. Ô, Diogo, eu acho que ele é um 4, hein, cara. A foto que voltou pra mim era outra. Era da outra mulher, que é a carioca. Aí, a mulher é do Rio de Janeiro, não é? É, tem um cara de Ribeirão Preto e a mulher é do Rio. Falei, porra. Ô, Diogo, tô falando pra você pegar o cara, não, mas, porra. Começa a amizade aí pra gente poder entrevistar ele, cara. Ah, não tem graça, velho. Que se foda. Mandei a mulher aí pra você também, Diogo. Ah, mas a mulher não adianta. O candidato de Ribeirão Preto aqui chama Eliezer da Silva. Ele é estudante de engenharia mecânica. Aí tem um trecho aqui na reportagem que ele fala o seguinte: teve um amigo meu que falou que eu precisava procurar um auxílio médico porque não estava normal. Não é todo dia que a gente fala algo assim, mas eu acho que todo astronauta não é muito normal mesmo. Olha só, tipo assim, a reação de todo mundo, cara, é procurar falar que o nego tá maluco, que tem que procurar médico e tal. Pô, se tiver uma missão dessa pra Marte tripulada, lógico que ela vai ser uma missão sem volta, que a gente esqueceu de falar isso, né? A pessoa vai viver lá pra sempre. Por todos os 12 dias que vai durar até sair da atmosfera. Vai precisar de um pessoal assim, né, cara? Senão nunca vai começar o negócio mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. A foto da carioca aqui. Deixa eu olhar a foto do... Eu tô querendo falar da exploração do planeta. Vocês querem ver se a mulher é maneira ou não? Né? Não, eu tô pensando o seguinte. Eu tô pensando o cruzamento dessas duas criaturas. Puta que pariu. Essa raça que vai sair em Marte é muito esquisita, cara. Falou o macho alfa que vai botar um monte de Brad Pitt no mundo. Cara, pelo menos os Saldanha são famosos por criar crianças bonitas. Caralho, quando cresce, cara, fica foda, mas... Ô, cara, pelo menos 2 Saldanha já falharam nisso aí, cara. Quais Saldanha? Seu pai e sua mãe, pô. Hein? só defendendo aqui, eu meti o pau o tempo inteiro, agora o famoso morde a sopra. Salimena, sai desse corpo. Não, a ideia é ridícula. Pô, fala a verdade. Por que, meu Deus? Salimena, não se tem tecnologia pra fazer isso atualmente. O cara não consegue chegar em Marte. O cara quer chegar em Marte e criar uma... Não, pera aí, cara. Uma coisa de cada vez. Não, mas colonização, cara. Os caras não vão querer chegar em Marte e, tipo, construir uma cidade lá não, sabe? O pessoal vai chegar lá, fazer um acampamentozinho e continuar progredindo pra ver até onde que isso vai, sabe? E, tipo assim, pô, de ter essa quantidade de voluntários, você acha que não é válido pra caralho? Que, pô, o robozinho tá lá, sabe? Tendo gente pra receber instrução, poder estudar as coisas lá, coletar o negócio, sair no planeta mesmo, pô. Cara, eu queria muito ter a visão romântica que você tem da vida, cara. Porque, na verdade, isso aí, cara, é uma ideia muito boa que está vedada, porque os olhos da fantasia do ludismo, na verdade, estão tampados pela realidade, cara. Não tem como fazer nada disso, cara. A gente não tem dinheiro nem pra botar um satélite direito lá em cima, cara. Por isso que a viagem é só de ida. Cara, mas é que tá, nem chega. Agora, peraí, pra poder fechar esse assunto inteiro, eu vou falar aqui por que a ideia é imbecil. E mas eu não entendi por que não chega, o robô tá lá, pô. E é atestado. Mas você botar um robô é muito mais fácil que você botar um 20 pessoas. O robô, por acaso, não respira, por exemplo. Cara, em 9 anos, eu acho que tem... Pô, pensa 9 anos atrás quais que eram as inovações tecnológicas. É, mudou. O iPod 1 pro iPod 5. E aí? Muita coisa mudou. Aliás, o iPod nem mudou, né? O iPod é o mesmo. O que mudou foi o iPhone. Ainda bem, porque o iPod é a única coisa que presta da Apple. Eu acho que eles têm que procurar num lugar que tiver mais gente retardada, num lugar que tiver mais gente imbecil. É no mundo todo. Por isso, falou, que eu acho, vai, que é bom deixar o link aí pros nossos ouvintes. Quem quiser se candidatar. Salimena, lê aí a última frase na reportagem com o cara daqui de Ribeirão Preto. A organização aposta... na realização de um reality show em que serão exibidos os treinamentos para viagem para angariar recursos e financiar boa parte da missão. Velho, tá cheio de gente assistindo a Fazenda, cara. Por que isso não pode ser interessante, porra? Resumindo, é o marketing mais fantástico do mundo. Não sei se vocês sabem, esse projeto, quem tá custeando é o povo, né? São doações. Né? Eu esqueci de falar, né? Que o tempo inteiro que eu tô, né, caçoando dessa merda é porque a iniciativa, por ser uma iniciativa privada, não tem apoio governamental. E, porra, o cara tem que ser muito rico, né? Ô, Diogo, só uma coisa. Uma coisa mais importante que Marte aí. Eu quero caçoar de você por usar a palavra caçoar. Cara, eu ia falar. Eu ia falar a palavra ludíbrio, mas eu parei no meio do caminho. Você ia usar o quê? Seu cu! Ô, velho, mas olha só, se um governo chamasse as pessoas pra fazer uma missão sem volta, ele ia ser criticado pra caralho, porque, tipo assim, teoricamente ele tá matando as pessoas aqui dentro, sacou? É, porque o exército é uma parada totalmente normal, assim. Mas a lógica do humano é essa, sacou? É a hipocrisia total, sacou? Então, hipocrisia por hipocrisia... Ei, caralho, hipocrisia por hipocrisia, gasta o dinheiro do povo mesmo, né? Pelo menos vai gastar em alguma coisa, em vez de gastar em mansão. Eu acho que pode ter um governo por trás dessa parada aí escondido. Pode não ser o americano, mas... É, o governo da Tasmânia, né? Vamos lá. Ué, Coreia do Norte tá aí com tudo, cara. Coreia do Norte não tem dinheiro pra comprar comida pro povo, vai botar a gente em Marte. Olha o que vai acontecer, Salimeira. Eles vão botar esse pessoal inteiro nessa nave, vão jogar lá pra cima. Na hora que jogar, vai ser revelado que a Coreia do Norte é que fez e foi o míssil nuclear mais barato já produzido. Porque eles vão botar um monte de gente, a espaçonave vai virar e voltar e cair direto nos Estados Unidos. Todo mundo vai morrer brasileiro, Ribeirão Pretano, vai morrer, meu. Caralho, ouvinte, você tá vendo o naipe das pessoas que estão criticando. Então, pô, o negócio pode dar certo, lógico que pode, pô. Cara, eu tava com medo de eu pegar o sotaque, eu falei morrer como morrer. Não é de interior de São Paulo, é de interior da demência. Cheguei lá. Apesar da opinião dos demais participantes aqui ser a mesma da internet, cara, eu continuo batendo na tecla. Enquanto o nego tá sendo chamado de retardado por querer conhecer um planeta novo, a internet debate a escolha do Batman. Ah, isso vai tá tomar certo, no cu, cara. Todo está, mundo, pronto. Cara. Ah, pronto. Tô nossa, Limeira, não, tô com o pessoal aqui, de Marte, fazendo tá? um argumento pra você, há 500 anos chamavam de retardado, aliás, 520 mais ou menos, chamavam Colombo de retardado. Sim, sim. Não, mas todo explorador é chamado disso, pô. E pode dar errado, lógico. Aí o cara vai chamar de retardado. Mas se der certo, o nome do cara entra na história da humanidade. Sabe? Mas aí é que tá. Os caras começaram a colonizar. E nós estamos em época que Atlético Mineiro tá ganhando Libertadores, cara. É hora de ousar, pô. É um argumento que não tem mais como refutar. Tá certo. Mas, Ó, o mimimi tá com vocês, pessoal da Mars One. Nós vamos tentar conversar com algum candidato aí. Se você, ouvinte do mimimi, é candidato aí pra Marte, manda aí o e-mail. Cara, vamos candidatar. Menos o Gustavo Schmidt, que ele vai querer falar, eu sou, só pra poder participar. Né? Não, tem que mandar o print da folha de inscrição. Pô, será que ainda tá aberta a parada? Tá aberto. Pô, eu vou mandar a minha, vou ver se você é selecionado. Vou mandar de verdade. Que o que você vai fazer em Marte? Desenhinho. Ah, tomar no seu cu, cara. Não precisa de quadrinista aqui, vai mandar quadrinista pra Marte, caralho. Ó, eu vou chegar em Marte lá, vou saltar mais alto que o marciano, vou conseguir resolver as disputas políticas lá em Marte, ainda vou casar com a princesa de lá ainda. Vocês vão ficar aí zoando. Agora, aí, ó, chupando dedo aí. Parabéns para nós três que conseguimos fazer essa discussão inteira sem citar o Total Recall momento algum, né? Porque colonizar Marte é o Vingador do Futuro, né, cara? É claro! Sabe o que eu lembro muito quando eu falo de colonização de Marte, cara? De Doom 3, cara. Sim, caralho. Naquelas partes que você tinha que sair no isso, você vai tinha lá. Tipo um minuto pra ficar isso. Só no ambiente vai, e tal. Vai lá pra Marte. Agora, peraí, vamos aproveitar que tá no mimimi do mimimi, vale tudo, né, cara? Cara, o que tá... O que que não vale, viu? Só não vale dar o cu! Vai o resto da atitude! Nossa senhora! Tá legal, tá aí uma brincadeira, né? O jogador profissional! Jogador profissional! Numa rádio católica! Cara, como é que vale, né, cara? Vale! O Tim Maia contra a homofobia! Isso é muito bom, cara! O pessoal do site dos memes, né? Eles botaram um novo meme, o Tim Maia contra a homofobia. Aí tem uma foto do Tim Maia com aquele cabelinho só em cima, sabe? Uh-huh. Escrito: que é isso, moçada? Vale dançar homem com homem, sim, não tem problema algum. Maneiro. Mas só pra voltar a um assunto que o Salimena levantou aí, como é que pode a tag Ben Affleck ficar no Twitter como top 10 durante 3 dias, cara? Ou se você retweetou alguma coisa sobre Ben Affleck, seu Batman, cara. Ah, cara, não Caetano, nem fala sei, aí, cara. Fala aí, Caetano. Você é muito burro, cara. Não, você é burro, cara, que loucura. Porque o mundo é retardado. Quem tá discutindo colonização de planeta é chamado de doente mental e o assunto da internet é o Batman. Ô, véio, e Ben Affleck. Mas tem gente, e eu vou pegar, cara, o gancho disso pro meu blog. Idiocracy, porra. Rola minha vinheta aí. Saldanha contra o mundo! Boa, Saldanha. Obrigado. Aqui. Deixa eu só pegar minha cerveja aqui, rapidinho. Eu também vou pegar mais uma, cara. Pera aí. Eu vou ficar aqui no computador, então, pensando em Marte. É isso aí, ouvinte. Sobramos eu e você. Enquanto as pessoas continuam caçoando da gente, nós temos a mente em outros planetas, em outros mundos, em outras possibilidades de vida. Por que não? Caralho, cara, Ben Affleck é uma escolha muito ruim, que absurdo. Se bem que eu acho que filme de super-herói é lugar pra Ben Affleck da vida, porque, pô, o Bryan Cranston no filme de super-herói... Pô, eu tô conversando com o ouvinte aqui, pô. Cara, eu sou... Você tá interrompendo mesmo. Eu sou contra o Bryan Cranston ser o Luthor, porque eu acho que o Sean Norris ia ser muito melhor. E eu peguei uma cerveja que deve ser a cerveja mais bizarra que eu já comprei na minha vida. É uma IPA com gosto de... Com cheiro de maracujá, chama Maracujipa. Lembrei agora da citação de um filme clássico aqui. Frankly, my dear, I don't give a damn. Salimena, o Bryan Cranston, ele não tinha que fazer. Ele tinha que morrer agora, né, cara? Pra ele poder sair eternamente com o Walter White. Mas, cara, participar de um filme do Super-Homem atualmente, eu acho que é morrer de uma forma, né, cara? É uma morte artística, assim. Eu acho. É o análogo à morte. Pois é, né, cara? Então... Ser dirigido pelo Zack Snyder, cara, nessa altura do campeonato. Visionário? Visionário. Sair do Vince Gilligan pro Zack Snyder, tá? Beleza. Aqui, então posso começar? Pode. Saldanha contra o mundo! Vocês estão comentando aí da questão dos idiotas que ficam comentando o Ben Affleck como Batman, coisa e tal, e a gente Rolou uma excepção, hein? Os idiotas comentando sobre os idiotas que comentam sobre os idiotas. Eu acho que essa é uma descrição muito boa do planeta Terra atual. Cara, quantas vezes eu puder usar idiota na frase, é pouco ainda pro mundo. Mas enfim, é invariável que se você participa de qualquer rede de discussão, acho que o Facebook ou qualquer coisa desse tipo, as pessoas chamam de grupo de discussão, não é à toa. Você não tá ali para ser a vila dos Smurfs, você vai para discutir. E como vocês já me conhecem, vocês sabem que eu discuto com uma sutileza muito grande. Pô, cara, peraí. discussão, eu acho que é colocado nisso no sentido de conversa. As pessoas vão geralmente pra conversar. Eu sei disso, deixa eu usar o... Não, quem pega em armas pra entrar na internet é só você, pô. Não, eu não pego em armas, eu só argumento igual o Caetano. Não, eu só falo pras pessoas que elas são burras. Vou explicar. Só que o que eu tenho visto é o seguinte, frequentemente, assim, com uma frequência maior do que eu gostaria, eu sou convidado a um embate físico. Isso acontece com vocês ou só comigo? Eu vou falar por que é. Ouvinte, você que não sabe como é que o Saldanha é no Facebook, o Saldanha é assim. Ele chega lá e ele posta sobre cerveja. Como é que chama aquela cerveja que eu levei pra vocês lá, cara? Vishnu. Vishnu. Muito boa. Ele fala, cara, a cerveja Vishnu é muito boa. Total, nota 8 em 10. Sabor é 9. Coloração, 8,5. Ele fala tudinho. Aí vai chegar um outro cara, vai postar igualzinho. O Saldanha vai chegar e falar assim, não, eu acho que... A sua vírgula aí tá no lugar errado. Porque ele não gosta. Ele gosta de entrar em discussão, cara. A questão não é essa. O que me irrita na discussão, por exemplo, pegando o exemplo da cerveja, é chegar, por exemplo, falar, posso fazer esse post aí que não é muito meu formato, mas beleza. Faria um post falando que o gosto é 10. Cara, tá vendo? Consegui, tá vendo? Sacou, né, ouvinte? Como é não, que não, não, mas a questão é, aí vai chegar um cara que não bebeu, um cara que não pode beber cerveja porque tem problema do fígado, e vai falar assim, acho isso uma merda. Aí eu falo, amigo, você é burro. Mas olha só. Só que a questão não é essa. O que eu quero saber é o seguinte. As pessoas não conseguem entender que, porra, eu, quando tô xingando a pessoa de burra, eu tô xingando mesmo a pessoa de burra. Aí a pessoa quer me bater. Eu falo, cara, o que que você me bater vai te fazer menos burro? Mas peraí, o que você quer entender disso aí, cara? Eu acho que tá tudo muito claro. Eu quero saber se vocês buscam porrada. Você tá xingando as pessoas, elas não tão gostando ou querendo te bater, ué. Sim, mas o que que você me bater vai te fazer menos burro? É isso que eu quero saber. Ô, cara, o prazer da pessoa em te socar vai ser o mesmo de você chamá-la de burro. Não, o cara vai tomar um processo, vai ficar meses... Tipo, processo, arrancar teu processo. Último... Caralho, é isso que você vai fazer? Se alguém for te bater, você vai processar. É lógico. Ah, não, você não pede razão não, cara. Eu não vou bater no cara. Você acha que eu sou maluco? Não. Eu sou gordo. Cara, olha só, Saldanha, você falou que a questão não é essa, mas a questão é essa sim, porque a gente pode mudar o programa aqui quando a gente quiser. Cara, é o fato que você vai pra internet pra brigar. Não. E a coisa que mais pode te deixar puto numa discussão de internet é ninguém querer te rebater em nada. Mas, ô, Salimera, porque eu já fui assim, cara. Eu debato com você, os ouvintes são nossos amigos no Facebook, aí pode comprovar. Direto a gente começa a discutir as coisas. O Saldanha, quando a gente tá concordando com ele, ele pega alguma coisa, um erro de português, uma coisa... Não, isso não. Erro de português é a coisa mais baixa que tem, eu não pego isso, cara. Não pego nem erro de digitação, erro de português, erro de concordância. Eu acho isso a forma mais baixa de argumentação. Eu já parei de discutir com você, já que você corrigiu meu argumento igual o professor. Não, aqui você usou errado, aqui você não deveria ter usado isso. Tá, mas, pô, beleza, próxima vez vou estudar mais. Às vezes você erra num ponto e não erra nos outros, aí eu argumento só aquilo ali. Mas a questão... Saldanha, o senhor do universo, não. Você acerta aqui, você erra ali, a sua opinião tá certa aqui, a sua opinião tá errada. Pois é, o ouvinte pode sacar qual que é o nível da discussão, porque quem tá conversando na internet, salvo... raros casos, a pessoa tá conversando como se estivesse no botequim, sabe? Você escreve o que passou pela sua cabeça ali e tal. Quando tem um debatedor profissional sentado do outro lado... Mas aí é que tá, eu no botequim chamo os outros de burro também, cara. Ah, mas eu já falei isso com o Saldanha. O Saldanha tem isso. Ao vivo, ele passa uma vibe numa discussão onde você entende que ele tá só expondo o ponto dele, cara. Na internet, cara, o Saldanha vira um cara que você tem vontade de bater nele mesmo. Não sei o que acontece, cara. Sim, eu tenho que concordar, cara. O Pablo, o teu irmão, de vez em quando ele acerta. E ele fala uma coisa assim, que se você pega pra ler uma discussão, você automaticamente, você já, no início da discussão, você coloca um como errado. E aí você lê as frases dele com voz de bruxa. Então, assim, é igual você tá falando, porra, aí eu cheguei no trabalho, meu chefe veio, se o seu chefe tá falando, você já tá colocando ele como vilão. Não importa sim, o que ele tenha falado. É verdade. Então, também. Assim, às vezes eu falo uma parada super de boa e nego lê com voz de bruxa. Aí, meu amigo, foda-se, porra, eu não tenho como controlar a voz que você vai ler, minha amiga. Cara, não, Saldanha, você é muito mal educado na internet, isso é um fato. Não, mas eu sou mal educado pessoalmente também, eu não sei porquê. Não é, não é. Pessoalmente você é uma boa pessoa, para com isso. Eu entro em briga que eu possa ganhar, né? Não é que eu... Diogo, só uma coisa, agora a gente vai ter uma discussão séria aqui. Muda a música aí. Então você quer dizer que quando você me encarou no futebol, você tava achando Nossa, mesmo que você me batia? Você morria ali, moleque. Você morria. Podia ir... Só no seu sonho molhado. Pô, cara, mas olha só, nessa coisa de ganhar, você vai procurar briga com um camarada pequeno. Isso acabou que tá maluco lá, o cara tira um revólver e manda uma bala na testa. E aí, cara? Ah, cara, morri como herói, morri como vivi, um herói. Morreu como herói. Vai ser lembrado, nunca vai ser esquecido nos livros de história. A primeira estátua que vai ser colocada em Marte vai ser azul. Aí, fechou. Eu gosto muito dessa frase, morri como vivi. Cara, é exatamente isso aí. Meu caso é esse. O cara acha que vai ganhar a discussão comigo, que seja na internet, falando que vai me bater. Caralho, ouvinte maluco, pelo amor de Deus, engaja na discussão com o Saldanha. Dá um tiro nele, faz minha vida ser mais feliz. Cara, se eu tomar um tiro disso, eu viro, como é que chama? Efinge e moeda de cubo card. Hã? Eu viro a carinha da moeda. Porra. Fala, você não sabe o que é efinge, porra. Agora olha só, peraí, só pra fechar essa questão. Eu sou a favor do mundo primata. Eu acho maneiro na época onde você podia ter um problema com o cara e lá fora, vocês caiu na porrada, clube da luta, alguém perdia, alguém ganhava, depois se resolvia. Hoje em dia sempre rola isso, encosta um dedo em mim que eu te processo, blá blá. Isso é paia. Isso eu acho paia. Isso eu acho lindo, cara. Eu acho... Como é que a questão é resolvida se uma pessoa bater na outra? Eu não consigo entender isso. Nunca consegui isso. Exatamente isso. O fato que você tá defendendo ali vai começar a ser certo porque você ganhou do cara na porrada? Exatamente. Tem a piada. Fulano tá me batendo por quê? Porque ele chamou de gordo. Você acha que você vai emagrecer batendo nele, porra? É, exatamente. Esse que é o ponto, sacou? O que aconteceu é que você bateu no cara e pronto, sacou? Mas não prova que você tá certo em nada. Eu não sou pró-violência. Eu tô te falando o seguinte. Eu sou pró quem é pró-violência e não quer ser processado no dia seguinte, porque sinceramente, quem apanha e merece processar o cara pra ganhar, não dinheiro, mas pra ganhar alguma indenização, normalmente nesses casos o cara nunca ganha. Quem ganha indenização por danos morais e danos físicos, sempre é o playboyzinho que começou a confusão a princípio. Você tá generalizando em geral. É, não é por aí não. Não é por aí não, pô. Qualquer um que apanha pode processar e vai ganhar, cara. Ah, mas normalmente quem apanha, cara... Não, cara, você tá vendo filme demais, cara. Não, eu digo, quem apanha sem ter motivo pra apanhar, tipo assim, você tá numa boate, o cara te esbarra, você vira pro cara só porque o cara te esbarrou, você nem tá querendo mandar o cara tomar no cu, só vira porque aconteceu. O cara te leva lá pra fora, ele e os cinco amigos dele te espancam. Você não vai conseguir nunca tirar dinheiro desse cara. Lógico que vai. Claro que vai, velho. Lógico que vai. Pô, hoje em dia, cara, pra você conseguir fazer um negócio onde você bote um advogado contra o outro, é simples, cara. Ou o seu advogado é melhor, barra, mais caro do que o outro, ou não é. E o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa é justamente o playboyzinho que tem 50 fazendas em Ribeirão. Sacou? O que que adianta? O Diogo tá com o final do Rock 5 na cabeça. Pois é, cara. Mas cara, mas aquilo é vida, cara. Quando o Don King genérico fala que vai processar seu processo. Rock 5. Aí o Rock bate nele. Aí você viu o que aconteceu com o Rock do Rock 6, cara. O restinho de grana que deve ter ficado, deve ter perdido pro camarada. Aí ele morreu de desgosto durante o processo. Olha o spoiler aí, ó. O ouvinte aí que não sabe. Agora, que ele morreu. A grande pergunta. Alguém aqui já chamou outro cara na porrada na internet? Cara, eu marco lugar. Eu sempre falo, cara, se quiser me bater, eu vou escuta a tal lugar, tal horário. Não. Fala o lugar que você marca. Eu marco, por exemplo, quando é no grupo do Vasco, eu falo pra marca São Januário. Falo, pô, quer me bater? São Januário, fico ali do lado da... Vai falar pros ouvintes agora. Eu fico ali do lado da GDA. Pode me procurar lá. Eu que sou pró-violência, nunca marquei, cara. Porque eu concordo, sério, concordo com o Salimento, esse negócio do argumento, que assim, se você... Aliás, com o Saldanha, na verdade, né? Se você for me dar porrada, instantaneamente vai ficar certo. Não, não é isso. Mas assim, cara, porra, você, na boa, cara, você tá na internet e marcar porrada, eu tô falando assim, eu sou pró-hombridade, só que você tá numa situação, vira um outro, porra, porrada, sai, aperto de mão depois, chupa o piruzinho do outro e tal, essas coisas que o homem faz, né, isso aí rola. Agora, no Facebook, né, no Facebook você combinar a porrada, cara, se enxerga, né, velho? Acho que chamar os outros pra porrada é um negócio que... Aliás, se alguém quiser me bater, eu faço o seguinte, eu pego o dinheiro que eu daria pro advogado pra processar, eu tiro e dou pro cara, só pra não apanhar, sacou? Mas não, aí eu acho que vale mais a pena apanhar e tirar o dinheiro do cara. Eu nunca apanhei, cara. Eu acho que eu posso morrer se alguém me dar um soco, sacou? Eu tenho irmão, cara. Eu tenho dois irmãos. Apanhar não vai mudar nada a minha vida. Pois é, você vê, né, cara? Você sabe de quem que eu apanhei? Apanhei da vida. Mas o... Que bate mais forte que qualquer outro. Vocês estão fodidos, cara. Eu reassisti os Rock recentemente. Tô vendo. Deixo claro, nunca chamei ninguém pra porrada no Facebook e nenhuma rede social. Mas sempre aceitou, né? Eu só respondo. Se o nego fala assim, vou te porrar, eu falo, eu tô sempre em tal lugar. Se quiser, vai lá e me bate. Nunca apareceu um. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Nunca apareceu um. Então o ouvinte tá convidado aí a bater no Saldanha. Já falei, campeão de karatê do Mundial tá desafiado desde 3 meses atrás. Aí me bateu usando só os movimentos do Rio Shodan. Não apareceu um. Década de 80 era um mundo mais Motley Crue, né, cara? A galera tinha um problema, se cheiravam cocaína, tomavam Jack Daniels, davam um chute na bunda, comia a mulher do cara, acabou. Hoje em dia, cara, é tudo Wall Street, assim, é tudo Michael Douglas, né? Você tem um problema, você bota a maletinha no chão, ajeita a gravata e só fala. Converse com o meu advogado. Ah, cara, bons eram os tempos onde a gente realmente provava o sangue alheio. Cara, eu tenho... Catava a cara no asfalto. Eu tenho 3 advogados, porque advogado você sempre tem que ter mais de um pra botar um contra o outro. E um dos meus advogados é o Cabecinha. Eu não perco nenhum. Diogo, mas nada que pode ser comparado com um clipe do Motley Crue vem essa discussão nenhuma, cara. Eu claro, muito, cara. Eu prefiro Wall Street. Claro. Não, você falou que nada que pode ser comparado com... Eu prefiro Wall Street 2 do que o Motley Crue. O dinheiro ainda roda. Vida de solteiro. Sorry for party rocking. Okay, class, our final exam will be coming up at the end of this week. The test will be comprised of 20% written, 30% oral, and 50% anal. Any questions? Professor? Yes, dear. Will there be any extra credit? I am so glad you asked. Cara, eu tava aqui ontem, aqui em casa. Isso foi um momento bem icônico da minha vida, cara. Eu tava esperando o jogo do Flamengo e Grêmio, né? Que foi... Que beleza. Toda vez que eu falo do Flamengo contra um time aqui, o Flamengo toma no cu, né, cara? Eu agradeço muito o meu anjo da guarda, cara. Eu esqueci que o jogo era ontem. Nossa, e não vi isso. Nada. Enfim, deu um problema na minha net pra variar. E aí eu liguei lá, o cara resolveu vir. Só que acontece o seguinte, eu liguei sexta e o cara falou que ele ia vir sábado, da 1h às 5. Deu 5h30, o cara não chegou. Falei, pô, o cara não vem mais, joga 6h30. Tava rolando assim, né? Mas tava com uma qualidade meio ruim. Falei, foda-se. Segunda-feira o cara vem aí. Aí eu tava editando, cara, um dos nossos programas futuros e eu fiquei enrolando. E enquanto tava editando, cara, assim, não é que... Agora as mulheres que vão ouvir vão falar assim, ah, esse cara é muito escroto, assim, que nojo. E 100% dos caras vão falar assim, concordo 1000% com você e vocês também vão concordar. Que é aquele momento onde você decide bater a bronha pelo tédio, sacou? Você não tem nada pra fazer. O Falcão já falava que eu não posso botar a perder essa bendita ereção. Tá aquela meia bomba. Essa é aquela punheta que você começa pelo tédio e geralmente você termina pelo tédio também. Você desiste, né, cara? Ah, já deu, já. Mas aí que tá, cara. Eu tava cultivando a arte da masturbação. Porque eu abri, cara, o Pornhub, botei um de lésbica, porque assim, às vezes você tá com tesão, sacou? Então você vai no que você quer. Eu não sabia o que eu queria, eu fui num de cada vez, assim, botei, abri o de lésbica. Mas que homem não faz isso, né, cara? Abri vários vídeos pra deixar carregando. E pegou de travesti. Pra depois... Não, aí estão falando da minha história, Saldanha, a sua você conta depois. Aí botei a de lésbica, botei grupal, botei um squirting, assim, né, pra ter uma parada diferente e tal. Abri vários, cara, vários, assim, e fiz aquela fogueira das vaidades do vídeo de pornô, né, cara? Aliás, eu vou até mandar um abraço pro Sarmento, porque o Sarmento que me ensinou assim, essa obra que todo homem faz, né? Você tem uma... Na verdade, uma espécie de biblioteca, assim, né? Você bota um lance meio Minority Report, assim, você tem várias opções, você só fica mudando de janela pra janela e tal. Cara, que metáfora, cara, que ninguém nunca previu, né, cara? Tinha... tinha vídeo pra caralho, cara. Tinha uns 15 vídeos abertos. Olha o que é o homem, né, cara? Eu acho que eu tava mais com vontade de navegar no site pornô do que de bater a punheta. E aí, de repente, cara, no meio da edição, toca o interfone. Chega o cara da net. Aí o cara net chega aí e tal. Já viu onde é que vai chegar, né, cara? E eu sou um daqueles caras chatos, eu gosto de botar o meu monitor no, na minha TV, na minha LCD, né, na minha LED, né? Caralho, então, cara, pô, fala mais. Tava... Não, quando o cara chegou, cara, ele tava com a mão toda cheia de graxa e tal, falou, pô, foi mal, arrebentou o freio. Cara, foi muito um filme pornô homossexual, cara. O cara, pô, arrebentou o freio do meu carro, tem algum lugar onde eu possa me lavar e tal. Aí o cara se excusou, foi até o banheiro, lavou as mãos, voltou. Agora vou botar a mão na massa e tal. O cara sentou, começou a ver a recepção do sinal e tal. E aí, de repente, ele falou, cara, sua recepção tá muito baixa, tá 30%, tem que estar no mínimo a 50%. Posso mexer no seu computador? Eu achei que ele ia falar, posso conectar o meu cabo? Aí, beleza. Ele virou, aí falou isso, cara, na hora. Eu falei, porra, eu tinha esquecido, cara. Eu falei, porra, pode ir, cara, manda ver. O cara entrou, aí tava, cara, no nosso aplicativo de... Que eu não vou fazer o jabá, né? Que a gente usa pra editar. Aí o cara, pô, pra onde é que vai aqui? Aí eu falei, ah, clica naquele ali, ó, coloridinho ali embaixo. Que é o Chrome, né? Esse aí eu posso falar. Ele clicou. Porra, você achar que o Google tá precisando do teu jabá, porra. Aí o cara clicou, cara. Na hora que ele clicou, a minha LED 46 polegadas explodiu em putaria, cara. Porra, mas tinha putaria pra caralho, cara. E assim, é porque... E aí explica, né? Por quê, né? É uma LED, cara, de 40 polegadas, já roda de você dividir ela em 6 partes. Então, assim, você divide em 8, cara, é um paraíso da putaria, sacou? Você não, bota... Ô, Diogo, você fica assistindo 8 putarias ao mesmo tempo, tipo... Caralho, é uma aquele, onda meio de vigilante shopping. Exatamente. Cara, tem uma central de câmera. Sim, você tem um derrame, cara. Você vê o cara pulando o muro da sua casa pra te assaltar e do outro lado uma mulher chupando uma outra buceta, sacou? É insano, cara. É bom pra caralho. Cara, eu já falei sobre isso no programa de pornografia. Eu acho que isso é um jeito errado se assistir pornografia. Pornografia, cara, você tira um tempinho pra cada uma, em cada momento, em cada bronha daquela, você tem uma sensação, você vai a um estilo, sacou? Salimena, não é... Eu não ia falar disso, mas meu coração tá pesado, eu preciso falar com vocês. Eu sou retardado ainda, então eu não só vejo filme de quadrinho, eu baixei a paródia. Man of Steel. Puta merda. Man of Steel é um que você não precisa nem fazer o trocadilho, né, cara? O trocadilho já é piada pronta. Mas, cara, é a coisa mais anti-pornografia do mundo. Eu peguei com esse tal, é lógico, como é que você assiste? Com o dedo no fast forward. E, cara, tem, assim, sequências de 20, 25 minutos sem um peitinho. É diálogo. É o tempo todo. É só fala. Mas não foi o senhor que no programa de pornografia tava reclamando que não tinha mais história? Que cara, não. Tava chato esse negócio? Aí... O negócio exagerou. Chega ao ponto de aparecer a Mulher Maravilha, que é uma atriz pornô também maneira, coisa e tal, e não tem foda. Quem que é? Soldão é a Mulher Maravilha? A Kimberly Kane, se não me engano. Não tem foda. A literação aí, pra variar. Cara, a mulher aparece pra conversar com o Super-Homem. Ela não tira roupa. Cara, hoje em dia os problemas tá muito difícil, né? Um dia tá na internet lá, porra, o Ben Affleck é o baixo. Outro dia, porra, cara, o filme pornô do Super-Homem não tem sexo. Tudo errado, né? Ô, cara, abandona essa merda desse negócio de Super-Homem, de Batman, da vez, mundo. Pelo amor de Deus, cara. Em tudo, né, cara? Em tudo. Diogo, essa sua história, cara, me lembrou uma vez. Minha história também, ela não termina, né? Então pode continuar falando aí. Uma hora eu volto pra ela. É rapidinho. Você me lembrou uma vez que foram instalar a TV por assinatura, né, na minha casa antiga. E aí foi a primeira vez que eu tive uma TV. A minha era de plasma, era uma TV dessa que não era aquela de tubão. Aí, pô, morando sozinho lá e tal, né? Aí o cara, pô, vai querer o canal pornô? Pô, lógico, né? Aí dois instaladores, né? Os caras botaram, ligaram o canal pornô 155, nunca me esquecerei, tá até saudade. E aí, cara, começou aquilo em HD muito alto a rolar os barulhos. E aí, cara, eu vi que a minha TV ela era virada pra janela, sacou? E aí ficaram os dois caras assistindo a cena. Sabe quando o cara bota a mão no queixo, assim? E ficou, tipo assim, uns 30 segundos nós três olhando a televisão. E o negócio rolando, aí o cara fez a clássica coisa do velho tarado na rua que passa a bunda da mulher, ele aponta, o que ele faz? É? Cara, mas é exatamente esse o ponto que eu quero chegar na minha história, cara. É a camaradagem interpessoal que ultrapassa barreiras sociais e tudo mais. Porque, cara, aquele meio segundo onde o cara clicou no Google e explodiu essas 8 telas de putaria, eu falei na hora assim, caralho, que constrangimento. Ao mesmo tempo eu pensei, pô, quem não bate punheta, né? Só que assim, foi esquisito porque era na tela grande, né, e tal. E eu vi que não tinha como, assim, eu pensei em ser aquele cara patético, assim, sabe? Que você pula por cima do sofá, rola, aperta o botão, né? Aquele negócio meio Ben Affleck, assim, né? Por que Ben Affleck? Deixa o Ben Affleck. Ben Stiller, porra! Não, você é burro, cara. Caralho! Eu queria dizer Ben Stiller meio Zoolander, né, cara? Atenção, hein? Zoolander 2 vai ser o Ben Affleck, hein? Não vai ser mais o Ben Stiller. Cara, eu cruzei os braços e meio que, assim, liguei o foda-se mesmo. Falei, cara, foda-se. O cara parou, cara. Ele me falou 3 coisas, cara, que eu jamais vou me esquecer. A primeira foi... Ó, pornozinho. Tá de falando. Não passou pela sua cabeça, mas o cara deve ter te achado um viadaço. Ele deve ter achado que você tinha colocado aquilo ali pra... Ele achou que você tava preparando o terreno, né, cara? Exatamente. Ele deve ter achado assim, vou botar um pornozinho pro cara ficar animado, e aí você faz uma cena meio filme pornô aí. Chega... Cara, essa mente do Saldanha me espanta muito, cara. Ô, Saldanha, se bem que eu acho que não, cara. Porque, pô, o cara é técnico de informática. Quantas vezes você não acha que já aconteceu com ele? Tá certo. Mas, gente, você esqueceu do detalhe? O cara marcou chegar... Mas olhando pra cara do Diogo, você tem a sensação de que é viadagem mesmo. O cara marcou de chegar aqui de 1 a 5. Ele chegou a 5h40, 5h50. Ou seja, ele já viu que na minha cabeça é o seguinte: o cara não vem, né? Mandar uma bronhazinha de leve, que foi que rolou mesmo, né? E aí, a segunda coisa que ele falou foi muito bom, cara. Ele falou assim, ó. Ah, às vezes é bom, né? Muita coisa do trabalhador. Às vezes de duas em duas horas. Virou assim, small talk total, assim, né? Conversa de bar, né? E aí, cara, ao invés dele mudar logo, ele virou e falou assim, como é que abre outra aba aqui? Olha que bonito isso, cara. Porque ele não quis fechar essa putaria. Ele não queria, cara. Assim, ele deixou intocável e tal. E aí desgringolou um papo sobre a putaria, porque ele falou, pô, minha mulher não deixa eu ver e tal, né? Caralho, coitado. Mas assim, mulher nenhuma deixa, né, cara? Todo mundo vem escondido, né? Eu falei, a minha achou a minha e ficou rindo da minha cara. Não, pô, não é escondido. Assim, toda mulher sabe que o cara vê lá. Você não precisa ver. Não vê, né? Exatamente. Quando sua mulher tá sentada do seu lado. Ah, mas não define se escondido isso? Até mesmo porque se alguma mulher, inclusive a minha, quisesse ver um pornô, colocasse lá e ficasse 25 minutos de diálogo do super-homem, ela ia me bater. Não, Diogo, é igual, tipo, fazer cocô, sacou? Assim, sua mulher sabe o que você faz, nem por isso você precisa fazer na frente dela. Caralho, velho. Quem que faz cocô nesse mundo, gente? Meu sobrinho de 4 anos. Então, eu desço barro, trovoada, dou uma cagada. Interdito. Mas você é macho pra caralho, hein, cara? Mas fazer só de imaginar cocô? O cheiro da sua merda, eu fiquei até constrangido, me senti menos homem aqui. Fazer cocô, sim, é. Puta merda. Eu converso com ouvintes de todas as idades, de todos os sexos. Ô, Diogo, eu lembrei de outra história de cumplicidade, que só que essa não foi uma cumplicidade amiga, assim, né? Que, aliás, não tem nada de cumplicidade na história. Então, cumplicidade não é amigo. Eu levei um desktop pra consertar uma vez, né? Levava na loja de informática. Aí, quando cheguei em casa, falei, puta que pariu, esqueci o CD de pornografia lá dentro. Só isso, né? Aí, cara, até nego me devolveu o computador, eu tava na expectativa, o que será que vai rolar, né, cara? Cara, nego devolveu o desktop sem o CD, nada foi falado, em instância alguma. Olha, caralho, cara. Cara, eu trabalhei com suporte informática, e parte do meu trabalho era levar as máquinas pra... Era levar o CD de pornografia pra sua casa. Não, eu trabalhava com parte de software. Então, quando dava pau em hardware, eu ia lá pra oficina e aí eu ficava batendo papo pro pessoal do hardware. Chegou a torre. Primeira coisa que o nego faz é procurar pornografia, porra. Isso não tem... asterisco.jpeg, asterisco.mov, qualquer formato eles acham. Cara, nego ainda procurava pornografia em dose ainda, né, cara? Sim, não, pô, isso é muito antigo, pô. Tá, ô Salimena, vamos fazer um leitura de e-mail diferente, vamos falar uma parada diferente aqui. Tipo o quê? Sei lá, uma música, vamos fazer uma música. Eu topo fazer, mas eu tô sem criatividade, vou mandar que eu faço. Só pensa numa música, fala aí se eu tenho uma música. É La Cucaracha, La Cucaracha. Ah, pode ser então, vamos fazer ensaiar, cada um canta o que quiser. Leitura de e-mail. Caralho, que merda, cara. Essa ideia foi boa. Pro ouvinte identificar onde ele tá, vamos só fazer o original. Leitura de e-mail. Achei que era o original da Lucaracha, porra. Imbecil. Leitura de e-mail. Mais uma leitura de e-mails do Mimimi, dessa vez referente ao nosso episódio sobre Breaking Bad, parte 1. Além de ler os e-mails, nós vamos divulgar os vencedores da promoção Ganha uma Camisa Tim Walter da loja. Choveu e-mail. É verdade, parou a internet. Mas antes de mais nada, vamos aos e-mails. Pessoal, finalmente nós recebemos um e-mail de alguém que eu queria como ouvinte, cara. Mas a pergunta é, antes de você falar sobre e-mail, eu vou falar também sobre e-mail, então, falando já sobre próximo e-mail. Caralho, é muita deficiência, né? Corta tudo, not? Vocês, na sua vida, já receberam um e-mail melhor? Na vida? Eu digo na vida. Esse é o melhor e-mail da vida? Essa é a pergunta. Top 3, com certeza. Top 3. É. Não é? Top 3? Eu imagino que sim, cara. Eu imagino que seja assim. Deixou meu olho suado. Eu acho que é o sinal. Eu chorei, cara. É claro que eu chorei. Não, vocês não choraram, sério. Olha só, eu acho que, apesar da gente mostrar o contrário, cara, nós não somos apenas três rostinhos bonitos que gostam de falar de cu, sabe? Nós temos, nós somos pessoas. Sim, nós temos emoções. Nós temos histórias de vida, nós temos conteúdo. Temos. Esse e-mail é grande, mas vai ser lido na íntegra, certo? Ele merece. Sim. E porque eu gostei muito desse e-mail, cara, porque eu tava um pouco assustado com o público que a gente recebe. Só falando, pô, será que esse é o público que eu mereço, cara? Eu e o Salimena, a gente conversou várias vezes em acabar essa bosta só pra trocar de público. Aliás, mandar um abraço pro pessoal do Sindicato dos Peixes Pequenos, que a gente acha que o nome é melhor que... Caralho, esse você vê quem que tá pior que você, né, cara? É, a gente sempre lembra que pode piorar. Se a gente já tá ruim já, imagina o cara que dá o nome do podcast dele por causa de uma coisa que a gente falou, cara. Baseado no Saldanha. Cara, é pior que o nome deles, o nome do spin-off é melhor do que o do original. Sim, porra. Sim. Vamos processar esses caras e pegar o nome, que é o Sindicato dos Peixes Pequenos. Na verdade, a gente apresenta uma faceta, a gente apresenta 5% do que a gente é, né? A gente é muito mais do que a gente fala, obviamente. O jogo que é magro deve ser 5%, meu, é 1% só, cara. Eu sou gordo, tem muita coisa ainda. Digo mais, isso é 0% de mim, eu não sou nada assim, eu só finjo que eu gosto desse tipo de piada, só pra criar um personagem. O pessoal que manda mensagem também, ele tem tendência de achar que o ouvinte, ele é retardado. Não é, cara. Quer dizer, é... Mas o que acontece é o seguinte, você não pode definir o ouvinte, você não pode rotular o ouvinte pelo e-mail dele, assim como o ouvinte não pode nos rotular por quem somos no cast. Ou seja, o que a gente recebe no e-mail do ouvinte é uma fração do que o ouvinte é, assim como ele recebe uma fração nossa. Ou seja, eles são inteligentes sim. Só que nesse caso, nesse e-mail da Fabiana... Traposofia, que deve ser um... É, a lojinha dela, provavelmente. É, um negócio, né? Traposofia, deve ser. Porque o avatar dela é uma bolsa, porra. De meio de crochê, sei lá. Não, que... pode ser traposofia também. Ah, então, lá. Fabiana, até vamos falar antes da gente ler o e-mail. Manda pra gente, então, o seu site aí, que a gente coloca... Então a gente vai deixar o endereço da página do Traposofia aí, o pessoal conhecer o trabalho da Fabiana. Acabei de olhar, ela tem página no Facebook. E ela tem várias coisas aqui de defesa gordinha, Andersauro, que vai... Essa daí deve ter se ofendido com o Men's Health, hein, Diogo? Que é isso, Men's Health, eu sou 100% a favor da mulher gorda. Eu falo lá. Quer dizer, eu sou 100% contra a mulher gorda e a favor da mulher gorda que sabe que mudar para melhor é melhor. Se rola! A gente já recebeu outros e-mails legais aqui e a gente já falou já com esses ouvintes que mandaram e-mails que tocaram a gente, né? Aqueles quando o cara... Rir no trânsito e tal, que a gente nunca vai se cansar. A gente gosta de todos os ouvintes, sim, a gente tá, né, só... Uhum. Mentira, a gente odeia os ouvintes, vambora. Ela fala o seguinte, olá, mimizentos. Mimizentos. É, olá, mimizentos. Isso. Quero, antes de tudo, agradecer por vocês proporcionarem boas risadas a desconhecidos. Perdi a virgindade no século passado e, portanto, a idade não importa. Uma dama não comendo. Ouço o podcast de vocês desde quando entraram na App Store. Escuto outros também, mas o mimimi é meu preferido. Geralmente ouço no serviço. Como trabalho com as mãos, fico com a mente livre para poder acompanhar o que falam e dar boas risadas. Aí abro um parênteses e se ler. Trabalho com as mãos criou um incômodo? Tranquilizo que não sou massagista nem tailandês. Fecha parênteses. Aí, é, ela realmente nos conhece, né? Sim, ela sabe qual piada ruim que a gente ia fazer. O fato é que desde que eu ouvi o cast em que vocês estavam borocochôs e depressivinhos, cara, a gente nunca teve depressivo. Não sou o Diogo que uma vez estava aí, lambendo cu de cobra. Aí, eu ouvi aquele cast de novo. Nós três estávamos muito no lixo, cara. Eu trouxe vocês pra baixo. Então. A gente tava muito cansado. Cara, tava foda. Não, você não tava deprimido, você tava depressivo. Peraí, deprimido eu nunca estive também, não. A gente tava cansado, esse negócio de depressão. Ela falou que teve a sensação que a alegria não estava igual. Ainda mais com a gente falando que editar o cast dá trabalho, mimimi, etc. Pô, isso a gente fala pra caralho mesmo, cara. Mas acredite, ouvinte, dá trabalho pra cacete. A gente podia fazer um cast só reclamando de editar essa merda. A gente não fala um terço do trabalho que dá. Pra você ver, quando eu contei a história do cara que veio aqui, né, consertar a porra da TV a cabo. Eu tava editando o cast, é ao invés de bater punheta, cara. Eu abro mão das coisas boas da vida pra poder editar essa porra. Quem nunca? Enfim, foi então que tive a ideia de compartilhar com vocês 10 coisas que o mimimi mudou em minha vida. Esse é o título do e-mail. Quem sabe, talvez isso os anime um pouco ao saber que um pouquinho de merda que vocês falam fica grudada na cabeça dos ouvintes. Puta que pariu. Bom pra caralho. Rapidinho, Salimena, vou tentar fazer uma coisa impossível aqui agora, cara. Não, cara. Vou tentar forçar chorar no meio da parada. Caralho, Diogo, não. Pelo menos você já fez uma piada boa que isso vai ficar na edição final. fica assim que tá bom, cara. É um circo, essa gravação. Se os ouvintes soubessem metade do que rola nessa gravação... Nessa hora, Salimena, você lembra, né? outubro ano passado. Vamos chamar o Diogo pra fazer parte do time. Pior que igual você gosta do ouvinte, a porra do ouvinte gosta do sexto, senão já tava no olho da rua também, pô. Do sexto, do sexto, do sexto. Peraí, conforme o outro ouvinte falou, não é assim, não. Vamos ver daqui a pouco. Eu falei que ia dar merda. Aproveitei que vocês demoram pra cacete pra enviar os casts e fiz uma maratona. Pois é, fiz. Sobrevivi, mas também ri novamente de várias coisas e pude perceber melhor os itens que descreverei abaixo. Número 1. Descobri que piadas de peido nunca envelhecem. Assim como falar cu numa frase é garantia de risadas. Número 2. Estou ligada. Se um cara usa cachecol, chapéu e sobretudo, é garantia de que beija rapazes. Um abraço, Sarmento. Caralho, roubou minha piada. Terceiro lugar. Estou ligada 2. Se um brinquedo vem com moto, com certeza é pirata, exceto o motoqueiro fantasma. Cara, se até do Léo ela guardou a citação, é porque ela viu com muito carinho mesmo. Quarto lugar, esse aqui me emocionou. Fiquei mais tranquila ao descobrir que tem mais alguém que ama os crocs. Aí não, aí não. Eu tenho a normal, entre aspas, a sapatilha, o tênis e queria comprar a bota também. Porra, Fabiano, eu tiro meu crocs pra você, tá? A humanidade não é tão má pra ter uma bota crocs, cara. Bota crocs é muita maldade. Ela falou que o sonho dela é que volte a ser moda. Mas foi algum dia? Já foi algum dia. Porém, o que mais me deixa tranquilo é saber que tem alguém adulto que usa o crocs com o broxinho do Homem-Aranha. Quando alguém vier me encher o saco de novo por causa das minhas crocs, eu tenho esse argumento. Número 5. Foi bom ver que há homens com menos de 60 anos que se referem às suas esposas como minha senhora. Ah. Acho muito bonitinho, principalmente com o sotaque mineiro. Já a minha senhora acha terrível quando eu cito ela no programa. Se sente velha, né? Eu durmo no sofá todo dia que eu falo dela. Cara, o Salimeira vem aqui em casa e sabe a minha realidade. Eu não vou comentar disso, não. Eu tô dormindo no sofá tem uma semana. Depois de ter falado isso, vai dormir outra. Número 6. Nunca mais vou conseguir ouvir Creed sem lembrar da imitação de vocês como se tivessem uma batata quente na boca. Ri muito, nunca tinha prestado atenção nisso. Número 7. Descobri que também sofro de tripofobia. É nóis, é nóis. Sempre nóis. Tive aflição de olhar pra dobradinha. E minha mãe dizia que era frescura minha. Agora, com o termo assim, tenho praticamente um atestado médico para nunca mais chegar perto da dobradinha. Não precisa, né? Porque dobradinha já é nojento, já. O cheiro da parada é horrível. Né? Dobradinha é ruim pra caralho, mas... Dobradinha é feito com o quê? Tripa. Eu acho que eu nunca comi isso, cara. Tripa de porco, né, cara? Comi uma vez só, que a parada é o jeito que faz, porque eu comi tripa gringa e é muito melhor. Tem até um filme desse, né, cara? Sobre dobradinha. Lá vem. É a Tripa X. Meu Deus do céu, cara. Com o Vin Diesel. Mas é impressão minha, caiu o Diogo aqui, ó. Alô, Diogo, alô. Número 8. Agora, toda vez que vejo um moleque a partir de 9 anos, eu penso, ó lá um pequeno punheteiro. Culpa de vocês e do mimimi sobre sexo. Agora, não é sobre sexo, né? É sobre pornografia. Agora sei que a vida daquele pequeno ser é escola, videogame e punheta. E olha que isso dura até mais ou menos 80 anos. Pelo menos a vida do pequeno ser é isso, né, cara? Eu conheço a vida de um grande ser que é gato, bife e punheta, porra. Número 9. Sobre comida e sexo, fiquei triste ao relembrar que uma das melhores transas minhas envolvia Chantibon. Entre parênteses, entregando a idade. Fiquei triste porque não existe mais Chantibon. A vida é muito injusta. Aliás, pra mim, aquela gosma de a coisa teria gosto de Chantibon e aí eu viraria zumbi fácil. O que é Chantibon? Cara, Chantibon era um sorvete... Não, cara, Chantibon era um marshmallow, cara. Era um negócio que vinha, um marshmallow que vinha num negócio branco, num pote branco. Vocês salvaram a vida da Fabiana na minha mente aqui, cara, porque eu achava que Chantibon era tipo uma margarina, sacou? Fabiana, tamo junto aí, ó. Comida e transa, show de bola. Me dá uma ligada, gato. Não ia poder ficar sem essa, né? Claro. Número 10. Acrescentei sem perceber ao meu vocabulário vários adjetivos que vocês usam, mas o principal é muito derrota. Não sei por que a gente usa esse direto, né, cara? Se somos tão vitórias. Esse já até pegou com algumas pessoas próximas. Outra coisa que também peguei é responder seu cu pra algumas perguntas idiotas. Mas como sou mulher, às vezes não tem a mesma graça de um homem falando. Concordo, diria que tem mais graça ainda. Bem, na verdade tem até mais coisas, mas deixei aqui as 10 que achei mais fortes. O e-mail ficou muito grande, mas foda-se. O Diogo vive lendo e-mail gigante de mulher, então fica tranquilo. Falando sobre isso, perguntou se você já decidiu entre abstinência ou pegar submissas menores de idade. Pergunta pra... Agora a resposta que vai entrar no programa. Não, ainda sou um homem que estou à procura, não de amor, porque o amor já é um conceito que tá meio difícil na minha cabeça, mas de alguém... Você tá procurando de um negão, porra. Tô procurando um negão, é isso mesmo. Tô procurando de uma mulher onde eu consiga ficar mais de 10 minutos perto e não queira matar. Se eu conseguir achar essa mulher, daí pra meter vai ser rapidinho, porque tá difícil a parada aqui, tá, cara? Esse negócio de ficar vendo grade de programação pornô tá foda. Cara, eu fiquei elogiando esse meio e esqueci desse final dele, cara. Não, não, Fabiano é um ouvinte como todos os outros, cara. Tem que mandar tomar no cu também, pô. Outra coisa que eu percebi é que por ouvir vocês tanto, acabo imaginando um rosto pra cada um. É. O Salimeno eu imagino com a cara do Jovem Nerd. Acho que de tanto vocês dizerem que ele seria o Jovem Nerd do mimimi. Fabiano. Esse é o melhor, cara. Me ajuda aí, pô. Nós temos um Facebook lá, eu não cheguei nesse ponto ainda, não. Não, pô. Cara, não. O Diogo, como eu acho que tem a voz parecida com a do Danton Mello, cara, eu morri com isso. Ele é cara. Igualzinho, cara. O Danton Mello é o cara que comeu merda quando caiu o helicóptero lá, não é? As coisas de Saldanha, cara. Que isso, Saldanha? Você tá citando o quadrinho? É, não. Na verdade, já é minha interpretação em cima do quadrinho, já. Cara, tem que deixar o link pra esse quadrinho do Vinícius Pérez e da namorada dele, que é a Niege Borges, que eu acho que é o melhor quadrinho que eu já li em português. Danton, sobre o Danton Mello. Vai ficar o link aí. Aí ele falou que imagina você com a cara do Danton Mello e com o cabelo do Supla, Joe. Puta que pariu. Só que como você tem um irmão gêmeo, às vezes imagina os dois com a cara dos irmãos Salamanca. Caralho, ó, Salimena, você é o Jovem Nerd, cara. Eu sou um integrante, sem ser o Gus do Breaking Bad. Filha da puta. Ó, fritadinha de leve no Saldanha, de leve. O Saldanha, como é muito do contra, imagino com a cara emburrada da dançarina do Bolinha. Caralho. Acabei de mandar pra vocês as dançarinas do Bolinha aí. No Entregando filme. A Idade, parte 2, socando um bebê foca e chorando por causa do sorvete de macadâmia. Essa foto que o Saldanha mandou pra gente agora vai estar no post, Fabiana, se é isso. Não, não são dançarinas do Bolinha, são as boletes. Bolinha, Bolinha. Música que o meu povo gosta. Ainda sobre o Saldanha, ela fala que é a melhor risada. Como é que uma pessoa tão do contra pode ter uma risada tão gostosa? Saldanha, ri pra mim, deixa eu ver sua risada gostosa. Eu lembrei de Ivan Lins, cara. Não é? Tinha um negócio, quero a sua risada mais gostosa. Não tinha um negócio desse. Eu devo estar cantando isso muito errado. Deve ser uma coisa muito diferente. Quero sua risada mais gostosa. Aí, fechando o e-mail, ela fala outra coisa que sempre acontece comigo, é que o dilema da semana me lembra aqueles policiais do filme As Branquelas. Não importa qual resposta que você dá, você sempre se ferra no final. Fico por aqui neste e-mail, continuem com um bom trabalho e se desanimarem novamente, peço uma receita de Prozac pro Magal. Caralho, tem até meio que piada interna já, né, cara? Olha tem, aí. Tem. Não, o e-mail não acabou, tem um PS. Se não quiserem ler o e-mail durante o programa, tudo bem. Vocês podem pelo menos imprimir esse e-mail e enfiar no cu. KKKKK. Sabe que é nosso ouvinte. PS2. Fiquei curioso com a piada / história no mimimi do mimimi 9, que termina com o paquiderme com duas pizzas quentes na mão. Puta que pariu. Se puder, me contem como começa isso, ok? Jogo. É o seguinte. Aí o Pac deve estar com as duas pizzas quentes na mão, cara. Toda vez que eu conto isso, eu morro de rir, cara, cada vez que eu escuto, parece que é a primeira vez. É isso, Fabiano, então. Ô, Fabiano, muito obrigado pelo seu e-mail. Um beijo pra você, continue ouvindo. Pode saber que pelo menos mais uns 3 programinhas você garantiu aí. Aqui, a gente precisa dar o resultado da promoção, cara? Vamos botar escrever só no Twitter? Só vamos acabar o programa aqui, cara? Não, peraí, que a gente tem que ler mais um e-mail. Não. Que é o e-mail da Milena Nogueira. This time is personal. Acabei de ouvir o Mimimi do Mimimi, editado pelo Saldanha. Sim, estou atrasada. O que a sua vida sexual tem a ver com a gente? Isso que eu não estou entendendo. E gostaria de sugerir... Ninguém vai zoar da minha piada ruim, não, gente? Eu estava em outra janela. Cara, eu saí para mijar, nem ouvi o que você está falando. E gostaria de sugerir que ele editasse... Salimena, o que você acha disso? Que o Saldanha editasse todos os podcasts de agora em diante. Muito amor. Por mim tá ótimo. Eu acho que o que o ouvinte merece é isso aí mesmo, cara. Saldanha, o que você tenta dizer em sua defesa, cara? Cara, eu acho que eu sou um péssimo editor. Não, não é não. Puta que pariu. E aí vem aqui, ó. Não, mentira. Eu amo o Salimena. Ele pode continuar editando também. Não, cara, não. Saldanha, continua lendo o e-mail, por favor. Então, ela falou que do Diogo ela não gosta, não. que podia substituir ele pelo Humberto. Eu sou drogado. Boa ideia, viu? Olha só, primeiro ela começa falando que ela tá grávida. Segunda coisa, ela elogia o Saldanha. Depois elogia o Salimena, fala mal de mim e elogia o Humberto. Olha, sentiu o padrão, olha o que tá acontecendo aqui. Vocês pegaram o que tá acontecendo aqui? Vocês entenderam? Preconceito contra mago. Olha aí. Falou que Saldanha é foda, Salimena é foda. Diogo, eu acho que você devia mudar a opinião dessa moça, mudar a opinião dela sobre você e começar a editar todos os programas de agora em diante. O que você acha? Salimena, tira a edição do cu. O problema aqui não é a edição minha. O problema é a minha voz, é a minha pessoa, é quem eu sou como ser humano. Não, ela tá falando sobre edição. Cara, pô, isso dói pra caralho, cara. Dói pra caralho. Isso dói pra caralho. Ó, Milena, tamo contigo, viu? É a nossa opinião aqui também. Assim que a gente puder, a gente faz essa troca aí. Milena, então, cara, como é que eu termino, cara? Eu não quero xingar ela porque vai ser infantil, mas eu quero porque vai ser engraçado também. Mas você quer xingar, né, cara? Porque a idade mental é essa. Pô, xinga ela, Diogo. Xinga, xinga. Você quer tanto que ela seja xingada? Xinga você, seu merda. É você que quer xingar, a mulher gosta de mim, por que eu vou xingar ela? Pô? Não, cara, não é isso. Eu não quero xingar porque senão o ouvinte doente mental vai achar que pra chamar nossa atenção ele tem que começar a xingar a gente. Vai ficar pior do que já tá. Você não pode encorajar esse comportamento, cara. Então, Milena, eu espero que a sua vida ganhe luz, porque se você não me acha engraçado, nada mais vai ser engraçado, porque eu sou o cara mais engraçado desse mundo. Aí, tá vendo como é que todo mundo tá rindo pra caralho agora? Eu tô certo. Vamos lá então, resultado dessa merda. Aê! Então vamos ler os melhores e-mails que a gente recebeu aqui. Vamos lá, Saldanha. Pra ficar bom, a gente vai começar pelos que não são e-mails. Então a gente vai começar pelos comentários da página. O Elivelton falou, muito bom episódio, gostaria de ter criatividade para elaborar uma resposta e ganhar a camiseta da loja. Mas concurso cultural é difícil pra caramba, a gente sabe disso. Entretanto, conhecendo o bom nível de trocadilhos usados pelo programa, lá vai. Diogo Beach, como narrado pelos senhores, tenta a todo custo ser o Pinkman. Então, que o seja. Rafael Saulimena, Better Call Him. Eu tenho que parar de xingar os ouvintes, cara, porque foi uma maioria esmagadora falando que eu sou o Saul Goodman, cara. Nunca imaginei que eu ia receber isso. Rafael Machete Saldanha, o Tortuguita. Genial. Se eu ganhar por W.O., visto P. Cara, você corre, assim, o risco de ganhar, porque vestindo P é foda. Vou ler aqui, então, agora do João, que, na verdade, vai ser um dos fundadores, integrantes do novo podcast que vai abalar o Brasil, Sindicato dos Peixes Pequenos, que, aliás, ele pediu pra gente, né, liberar esse nome, autorizar eles a usarem, já que é de nossa autoria, né, Saldanha? Agora não é mais sua, é nossa, porque somos uma sociedade. Porque eu assumi a autoria do feito do Diogo lá no Twitter. Observação, o João não é o cara que... É o André, que é o cara do peixe pequeno. Desculpa, André, é o André Paulino. O João é quem mandou a melhor resposta de todas, cara, de todas. Todos são Walter Júnior pelo retardo mental. Caralho, cara. Essa é melhor, cara. Esse é o nível do nosso ouvinte. E a camisa é a M, peraí, que não comemore ainda, porque a gente não deu os... Esse aqui não é o veredito ainda não, a gente tá só apresentando as melhores. Não, é verdade, o Diogo quis ler tudo aí, a gente tá lendo tudo. O Salimena tem uma frase sobre o Diogo que eu acho que resume tudo. Nada é simples. Aliás, peraí, eu tava conversando com a Lizzie recentemente, falando que esse negócio de que nada é simples. Ela me disse o seguinte, eu falei assim, ainda bem, porque os complicados são sempre os melhores. Um beijo, Liz. Caralho, cara, who cares, velho? PS, ela não falou nada disso, na verdade, foi outra coisa. Só que eu tô falando aqui pra poder aumentar minha moral comigo mesmo. Salimena. Bom, vou ler aqui então o e-mail do Gustavo Schmidt, que o Saldanha ficou com preguiça. Ele falou, olá, amigos do Mimimi, confesso que fiquei realmente preocupado achando que o podcast tinha acabado. Perguntei no Twitter pra vocês, porém fui ignorado violentamente, mas não me ofendi. É porque a gente atrasou tanto o programa que a gente falou que tinha acabado, o pessoal acreditou lá. Quiseram vocês, eu. E a gente, né? É, exatamente. Quisermos nós. Então quero participar da promoção da camisa do Team Walter, e aqui vai quem eu acho que seria quem. Minha camisa seria um tamanho G. Diogo Brito seria o Jess Pinkman, porque curte altas beats e claramente vive sob efeito de drogas pesadas. Salimena, aí mais um que falou que eu sou o Saul Goodman porque faz cada coisa bizarra por dinheiro e segue a carreira de ilustrador apenas como fachada para algo obscuro, que é o mimimi. Boa razão, mas tem uma outra melhor por aí, cara. E o Saldanha, esse é muito... Ah, não, cara, esse merece camisa. O Saldanha é Skyler porque, obviamente, pegaria todo o dinheiro do marido para dar para o Boff, que tá comendo ele fortemente. Filha da puta. É um filho de uma quinga mesmo, um arrombado. As melhores respostas sempre são as pro Saldanha, cara. Sobre o programa, achei muito bom. Entre parênteses, sim, achei até melhor sim. Que o Nerdcast. Quer mesmo ganhar camisa, hein, seu merda? Ricardo Capelano, Salimena seria o Saul Goodman, porque ele é o senhor panos quentes, limpa cagadas. Pera aí, quem disse que Salimena limpa cagada? O que, que é isso? Quando eu edito aqui, o Ricardo Capelano leu o que estava no meu coração, cara. A minha edição é igualzinho o trabalho do Sol pra proteger aqueles dois, cara. É o que eu faço com vocês, sacou? Tô te falando que essa visão da vida é muito romântica mesmo, cara. Puta merda. Não, cara, quando eu tô editando, se não fosse a minha... os meus panos quentes ali, cara, a gente já tinha sido processado. Não, se a gente tivesse um 20, a gente teria sido processado. Já. Saldanha vai gostar dessa, né, Saldanha? Ele é o Hank, porque ele é gordo e gosta de cervejas artesanais. Até porque o Hank tentou fazer a própria cerveja. Tá certo. Certa a resposta. Essa do Hank pro Saldanha, cara, eu já tinha falado com o Saldanha que pra mim ele era o Hank, cara. Porque quem conhece o Saldanha pessoalmente sabe que não tem outro personagem na série pra não, ele. E pô. Sabe que eu torço pro Hank, porra. Agora, é engraçado porque no meu você vê que já desistiu, né, cara, de pensar. Ele tava meio sensato, né? Diogo Brito. É o Gomes. Sabe por quê? Porque ele foi trabalhar em outra cidade. Acabou. Tá certo! Tipo assim, desistiu de pensar, sabe? Diogo, Ribeirão Preto é o seu El Paso? Cara, é quente pra caralho, então talvez seja. Já teve gente com cabeça... cabeça. Capiça? Você gosta de uma capiça? Cabeças... Cabeças... Já teve tartaruga chegando com cabeça de gente aí. Não, mas se o cu chegou embrulhado aqui, eu comi ele gostoso, Saldanha. Cara, essa merda, pelo amor de Deus. Um abraço, Capelano. É sempre um prazer receber seu e-mail, inclusive que a gente recebe toda semana. Gostei do Capelano, ele veste camisa do meu tamanho, tem grandes chances. Qual que é dele? É P ou M? Ele é P. E camisa de homem a gente não vai sortear, não? Tem uns ouvintes que mandaram mensagem falando que não ia participar porque o tamanho deles era 2G, 3G. Tá certo, eu padeço do mesmo mal, eu também não poderia participar. E teve também, né, gente, o grande momento, que foi a montagem do Guilherme Halls. Porra, isso foi muito maneiro, que a gente recebeu a nossa primeira fanart. Foi, né, cara? Eu sou o Walter White, então assim, é lógico que meu voto vai pra ele. O Salimena é o Jesse, é lógico que meu voto vai pra ele. Humberto... Humberto entrou de gaiato, cara. Humberto é quem? É o Mike, cara? Ele é o Mike, o Saul Goodman, cara. É o Albert 2400 e o Saldanha. Filha da puta. Ha! Gustavo Fring. Pô, cara, eu ficaria feliz se eu fosse o Gus, viu? Só falando, ouvinte, o programa quase chamou Ha! Gustavo Fring. É por causa do Salimena que não chamou, né? Porque eu e o Saldanha topamos. Cara, eu tive um problema tão grande pra dar nome pra esse episódio que vocês viram como é que ficou criativo o nome final. Breaking Bad, parte 1. Temos aqui também o e-mail do Matheus Martins que fala que a resposta é Diogo Salimena, Saldanha. Quem é Saldanha? Não sei. Em qualquer ordem, são Badger, Skinny e Combo. São três caras sentados no sofá falando merda. A diferença é que ao invés de drogas, vocês falam merda regada a cerveja e asinha de frango. Abraço, Matheus. Perdi a virgindade com 17 anos. Cara, se você tivesse um Nerdcast, você ia ganhar nesse e-mail. Mas não. Mas peraí, não entendi. Esse e-mail foi maneiraço, cara. Por que você tá metendo pau nele aí, Ele não mandou o tamanho da camisa. Ah. Se fudeu, Matheus! Cara, é muito agudo, cara. E se a gente se reunisse, sentasse e começasse a usar droga em vez de gravar esse podcast e tomar cerveja, cara? É, o Elton falou que, como eu sou retardado, ainda tô assistindo a segunda temporada. Então eu acho que vou ter que passar esse mimimi. Mas como eu quero ganhar a camiseta tamanho G, vou palpitar sobre quem vocês são, levando em consideração apenas as duas primeiras temporadas. Saldanha é o gordo que trabalha pro Tuco, que acaba se matando tentando tirar um cadáver debaixo do carro, porque o Saldanha é gordo, filha da puta. Bom pra caralho, cara. É verdade, muito verdade. Bom. Tem um, cadê aquele que falou que o Saldanha é gordo, que é gordo, cara? Esse é muito bom, cara. Lele, Saldanha. O Diogo é o filho com paralisia cerebral por causa da sua animada vida de solteiro. O Salimeiro é o tio velho do Tuco, aquele da cineta, porque agita, mas acaba botando panos quentes. Não, é porque ele só assistiu as duas primeiras temporadas e ele não sabe o que esse velho é capaz. O Saldanha é o gordo. Por que o Saldanha é gordo? Cara, meu voto é pra esse cara aí. Cara, o Guilherme Ross pra mim tem que ficar, porque a fanart é algo que me deu uma ereção, eu curti. Cara, eu gostei de ser chamado de Hank, então eu voto no capelano com a camisa P. Pô, cara, eu vou dar pro Schmidt, porque ele falou que Saldanha é a Skyler, então, cara. Cometeu o erro, hein, Saldanha. Cometeu o erro, hein. Schmidt, ó, um lance de brother. Tamo junto. Ó, igual o Diogo e Alísio. Depois te manda meu endereço aí pro DM, fica de olho aí. Pô, cara, eu vou dar pro Schmidt, eu vou dar pro Schmidt. Pelo menos foi pro Gustavo Fring, né, cara? Nunca vi alguém encher tanto a boca. Eu vou dar pro Gustavo. Então vamos recapitular. É o Ricardo, é o Guilherme e o Gustavo. Mandem aí o endereço direitinho pra gente mandar as camisas pra vocês. Aqui, vocês estão ligados que a gente vai ter que pagar o correio pra mandar essas coisas pra esse povo, né? A gente se fudeu. E assim começa a nossa primeira participação no reclameaqui.com.br. Não, Salimena, peraí, faz o seguinte então. Vamos recontar os votos. O pessoal que mora na zona sudeste, em Minas, interior, não, que é mais barato pra gente enviar, vai ser quem vai ganhar. Ah, é, o Gustavo é do sul, né? Nu! Ô, velho, sério, vamos trocar o vencedor? Quem que é o outro da gente? Não, tô falando sério. O outro da gente não sabe de onde é, pode ser de Manaus. Mas quem que é o cara? Vê aí. Eu acho que é o Elton lá do Gordo pegou. Ah, pô, vamos dar pra esse então, cara. Isso, Samira. Porra, cara. Não me bota no meio, não, velho. Então fica essa merda mesmo. A gente vai ter que fazer um rateio aqui pra mandar a camisa do Gustavo. Acabou, ó, o Sindicato dos Peixes Pequenos acabou de twittar que terminaram a primeira edição do Sindicato dos Peixes Pequenos, hein? Eles vão botar no ar e esperam ter 5 downloads. Então vamos fazer o seguinte: quando a gente botar isso no ar, a gente bota o link pro podcast aí e vamos ver no que isso vai dar. Isso. Já é, nóis. Fechou essa merda então, amigos? Acabou então, gente. Até a próxima série que vai nos fazer amar ao ponto de gravar um mimimi só sobre ela. Aliás, Salimena, mimimi sobre Sopranos? Pô, cara, eu topo. Então, daqui a uns 6 meses, gente, a gente começa a bolar a pauta. Então, daqui a 1 ano sai. Um abraço, ouvinte. Tchau. Aquele abraço, até a próxima. Tchau. Cara, essa merda, pelo amor de Deus.